Lição 19. Toque o coração das pessoas. Provérbios 3:1. O que você deve fazer? Ajude as pessoas a entender a importância do que aprenderam e a agir de acordo com isso. Como você pode fazer isso? Ajude as pessoas a pensar sobre si mesmas. Faça perguntas que as ajudem a analisar seus sentimentos. Ajude as pessoas a ter a motivação correta. Incentive as pessoas a pensarem por que elas fazem coisas boas. Ajude-as a fazer o que é certo pelos motivos certos, por amor a Jeová, as outras pessoas e a Bíblia. Raciocine com elas em vez de repreendê-las. No final de sua apresentação, elas não devem se sentir envergonhadas, mas sim encorajadas e dispostas a dar o seu melhor. Deixe que Jeová seja o foco. Ajude as pessoas a ver as qualidades e o amor de Jeová nos princípios, leis e ensinos da Bíblia. Incentive as pessoas a levar em conta os sentimentos de Jeová e a querer fazer o que agrada a Ele. Lembre-se que é Jeová quem atrai as pessoas. Por isso, use a Bíblia para motivá-las. Na pregação, faça perguntas para descobrir o que a pessoa acredita. Preste atenção nas expressões faciais e no tom de voz dela para saber o que ela sente. Mas vá com calma. Vai ser mais fácil a pessoa se abrir com você se primeiro você ganhar a confiança dela.